nossa gangue na infância. Tudo era tão perfeito. Felicidade nos olhos dessas crianças. Ao redor do Japão como um motoqueiro. Só que havia um problema. A moto do Mike não era veloz o bastante. Se for por ele vale a pena. Afinal ele é o próximo aniversário. O roubo ia dar certo. Mas algo aconteceu e eu não pude reagir. Um cara apareceu. O que eu vou fazer? No último momento seu rosto reconheci. Eu corri na sua direção. Um golpe na cabeça e esse sangue no chão. Isso tá tudo errado. Eu não tinha o que fazer. Não é isso, se não vem que acabamos de bater. Essa é a realidade. Nós acabamos de matar o irmão do Mike. Por que isso? Que eu fiz isso. O irmão do Mike morreu. Nós só queríamos dar um presente pra um amigo. Isso não é culpa minha. Me diz como isso foi possível. Nós só queríamos dar um presente pra um amigo. A culpa foi demais pra eu assimilar. É tudo culpa dele, essa é a verdade. Afinal eu só queria presentear. Então eu preciso matar o Mike. Foi presa e decidiu levar a culpa. Eu mal podia olhar pro Mike e repetia me desculpa. E aquela moto que queríamos dar então foi uma herança do seu falecido irmão. 2 anos sem passar e eu fui solto de novo. Eu entrei na gangue rival apenas por um motivo. Me desculpa. Essa facada que cê deu não doeu nada. Mike, já chega para. Pro grupo não se separar. Eu quero morrer aqui. Só que eu não vou deixar. Eu não sei mais como prosseguir. Desde que o Shinichiro morreu, eu sinto que tem algo errado comigo. Não me reconheço depois do que aconteceu. Você é nosso amigo. Fundo do meu coração, Mike, me desculpa.